novinha me escuta, sai logo desse imprensado. Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor. Monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo vai, vai quicando, rebolando no galope do papai. Monta logo vai, vai quicando, rebolando. E o vaqueiro caba louca, mas escolhe quem vai pegar. Toro é grande, não importa, a gente chama na canhota. Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou. Ô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado. Monta aqui no meu cavalo,